O local do crime. O jantar foi maravilhoso. As melhores iguarias vindas das mais diferentes partes do mundo estavam à mesa, regada com vinhos franceses mais finos. Tudo isso é muito bom, muito bonito, disse Château Renaud. Porém, o que mais me admira é esta casa. Não faz muito tempo até pensei em comprá-la quando o senhor Saint-Méran colocou à venda, mas depois de examiná-la melhor, desisti. O quê? Esta casa pertencia ao velho Saint-Méran, sogro de meu marido? Perguntou admirada a senhora de Villefort. Eu ignorava isso, disse Monte Cristo. Foi meu secretário que a comprou em meu nome. Ele cuida de meus negócios em Paris. Ela me causou medo, prosseguiu Château Renaud. Um jornalista de certa publicação sensacionalista chamou-a de a casa do crime. Dizem que aqui foi praticado um crime horroroso. A casa de Saint-Méran, sogro do procurador da justiça, casa do crime, exclamou Morrel. Você deve estar brincando, não é, Château Renaud? Villefort, que até então não havia tocado em sua taça de vinho, tomou-a inteira de uma vez só. Querem visitar a casa toda? Propôs Monte Cristo. Lá em cima, um quarto que mandei deixar intacto. Talvez tenha sido lá que cometeram o tal crime, se for verdade que isso aconteceu. Todos se levantaram e seguiram o conde. Alguns gracejavam com a possibilidade de encontrar um fantasma. Caminharam pelas diversas dependências da mansão. Ao chegarem ao referido quarto, Monte Cristo abriu a porta e mostrou a parede manchada de vermelho. Parecem manchas de sangue, mas para mim não passam de borrões de tinta. Assim mesmo, estou morta de medo, exclamou a senhora Villefort. E a senhora Danglars parece estar pior, ela desmaiou. Realmente, a mulher que mal conseguia manter-se em pé, deslizou para um sofá e lá ficou estendida, branca como uma folha de papel. O conde de Monte Cristo tirou do bolso um pequeno frasco que aproximou do nariz da mulher. Com um profundo suspiro, ela recobrou os sentidos quase imediatamente. Este remédio é muito perigoso. Uma gota salva, duas podem matar, comentou, deixando o vidro displicentemente sobre uma cômoda. Depois, dirigindo-se aos que estavam próximos, disse: Vamos voltar. Não pensei que esse lugar pudesse causar tanto mal-estar às senhoras. Afinal, é somente um quarto e ninguém foi morto aqui. Ao contrário do que dizem, aqui nasceu um belo e saudável bebê. Ao dizer estas palavras, Monte Cristo observava a senhora Danglars, que com os olhos muito abertos, não se animava a levantar-se do sofá, mesmo amparada pelo marido. Depois disso, todos foram para o jardim, onde uma brisa suave e perfumada amenizava o calor da noite. Estou desolado, senhora, por haver-lhe causado esses transtornos. A senhora é muito impressionável. Estou certo de que não passam de boatos as histórias contadas sobre esta casa. Falam até de um esqueleto de criança encontrado no jardim, mas não cheguei a ver nada disso. Talvez não tenha acontecido nenhum crime, mesmo que tenham encontrado um esqueleto, disse Villefort, já recuperando o autocontrole. É possível, concordou Monte Cristo. De qualquer forma, deixarei tudo como sempre esteve. Não me interessam as histórias nem os acontecimentos do passado.